O dia 26 de junho na história, 1862, o governo do Brasil adota o sistema métrico. 1962, o primeiro-ministro Tancredo Neves renuncia ao cargo acompanhado por todo o seu gabinete. 1966, chega ao Rio de Janeiro o novo embaixador dos Estados Unidos, John Tuthill. 1966, o Brasil vende ao México 3 navios na maior operação de exportação de produtos industriais já realizada na América Latina. 1973, o ministro da Fazenda, Delfim Neto, declara que o Brasil investe anualmente 22% do PIB e que só 2% desse total correspondem a capital estrangeiro. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.